A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, aí estão mais três fantásticos sucessos de três décadas excelentes da música. E hoje não vamos viajar por ordem de tempo, porque a nossa máquina, mesmo assim, anda para onde nós queremos. E começamos nos anos 80, mais precisamente em 86, com Jackie Graham, Set Me Free, lembra-se? Depois vamos até 1995, aquele verão quentíssimo para ouvir Jimmy Somerville, Hurt So Good. E terminamos com um êxito de 1978. The Real Thing, you to me are everything. Isto aqui é complicado. Temos de fazer muito... Mas pronto, eu não digo mais nada, vamos à música. Espero que gostem desta nossa Jukebox de hoje. E acompanhem-nos sempre aqui, na vossa rádio favorita. Jukebox. I'm the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. Just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. Ai, o amor era lindo, lindo, lindo nesses dias, nesses dancing days, nos anos 70. The Real Thing. Para trás ficou também Jimmy Somerville e ainda Jackie Graham com Set Me Free, mais três êxitos bombásticos das três décadas da música 70, 80 e 90. E se é daquelas pessoas que gosta de recordar os bons tempos da jukebox, olhe, não perca estas nossas emissões, porque nós temos todo o gosto em partilhá-las consigo. Até à próxima!